McGuire. Salvador, bom dia, tá 3597, vai passar o Serra Vida 372, baixar travado. 597, atente que os primeiros 90 metros da pista 10 estão impraticáveis, ou melhor, estão fechados. Sou autorizado não, no 0, vento calmo. Gente, vento calmo foi autorizado na 10, tá 3597. 70, uísque que cruzou. Bom dia, 3153, via chegada Bonf, desça para 2000, ajuste 1013. Via Bonf, 2000 e 1013, né, 3153. Ainda está só os 90 metros lá? Afirmativo, só 90. Obrigado. Via Alfa, reporta que é esta Juliette. Via Alfa, reportagem da Juliette, tá 357. Sagaz position. shown the frequency. If unable, contact Brasilia Center on frequency 127.3. Uno 715, Sierra Vitor 366, cheque o trem, torre 1186. 1186, agora 715, bom dia. Uno 607, autorizado aproximação. Autorizado aproximação, Uno 607. O 1804, velocidade a partir de agora, 180 nós. 1804 com 807. Fazia 6-7, Red Cop. Go ahead. Personal autocampino from level 320. Airway upper risk 58. Take off runway 10, after take off right turn. Guard departure, Gonzo transition. Squawk 5402. Control, so the control 119.35, tower 118.60. Azul 4069, Roger, clear to Campinas for level 320 via Breeze 58. After takeoff runway 10, right turn, Goligon's departure 5402 scope, 119.35 approach control, tower 118.60. Azul 4069. Correct, gate 01, report red, start up and push. Will you call? Só lance da Juliette, tá 3517. É Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, tá 3517. Cheque o trem, chame a torre, 1186. 1286, Gol 607. Torre, bom dia, Gol 607. Gol 607, continua a aproximação. Número 2 para todos, os primeiros 90 metros da pista estão fechados, aguarde o pista livre. Guardando o pista livre, por mais ou Salvador, Gol 1897. Gol 1897, este é o controle Salvador, via chegada Bonf, desça para altitude de 2000 pés com ajuste 1093. Ok, 2000 com 1003, 1093. Após Bonf, se possível, solicitaria o R9 da 10, lá na posição Serra Vitor 366. Via chegada está autorizada até pelo, após previsto Serra Vitor 366. Ok, é apelo após 366, serve 366, obrigado. Gol no 831, no sistema agora Brasil, 1-2-4-2-5, Alterno 265, gol no 839. Bravo, 2-9 de intensidade. Colisado pouso na pista no 0, trem checado, gol no 07. Passa Serra Vitor 366, aproximação, cheque o trem, chame a torre 1186. 7102, portão autorizado, chame táxi. Autorizado, chamará, tá 3171. É, já tá ligado, então, 150, chegada Mari. E o 9641. Como 703, permanece o Lanca, forte, posição crash, como 703. Ground Azul 4069. red for startup and pushback. Number 2 to push in on sector Azul 4069, standing by. Standing by, Azul 4069. 26, direita, 121, décima 9. 29, obrigado. Só confirmando pro 607, Vesulete Gate 6, né? Relativo. Obrigado. Falou, Salvador, bom 804, livrando. Taxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette pro 5, 804. Controle Salvador, bom dia, Rio 9641, ciente da Lima. Rio 9641, este é o controle Salvador. Via chegada a Mare, desça para altitude de 2 mil pés com ajuste 1014. Atenção, senhores navegantes, o ajuste do altímetro agora, 1014. Para 2.1014, Rio 9641, via, descerá via Mare. 3153, localizador Duna, chega o trem, chame a torre, 1186, 3153. 386, obrigado. 3153, bom dia, tráfego avistado, atende primeiros 90 metros fechado, pouso autorizado na 90, vento variável 4 nós de intensidade. Autorizado pousar 10, ciente dos 90 metros, tá? 3153. Patão Guiski, Kilo Zulu, controle Salvador, transmitindo em blind, está livrando a área de responsabilidade desse controle no setor de Conde, serviço já determinado, chame Aracaju 120, decimal 3. Guiski, Kilo Zulu. 1275, recife na frequência 1025, aberto 1275, boa no mal, certo? Segundo 4, confirme a hora do plano? O 50, apenas coordenação para 50 Aracaju. O plano está previsto ao 10, correto para Aracaju? 0950. Sim, sim. Irei coordenar o seu plano de segurança no sistema assim que o mesmo já se encontrar, eu vou lhe chamar para a cópia, ok? Positivo, obrigado, estou na escuta aí. 366, desça para 2500 pés, ajustou no 0, no 4, responsabilizado. Qual será? Studio push and startup report for taxi. Clear for startup and push. We will report back red for taxi, Azul 4069. Alô, Salvador, bom dia, voo no 6402. Tudo bom dia, para Recife, minha terra do mundo, nível 390? 390, fica ali, mano. Gente, aguarde coordenação. Aguardando, 6405. Autorizado, bem, voo 3400, não lembro. Bom dia, Tandra 597, ciência de informação Lima. De 517, confirme hora do plano. Ah, senhor, tá um pouco cedo, só pra ver se consegue agilizar, por gentileza. É o 06. 06 pra Brasília, o nível é o... Qual que é o nível, 36? 1897. Cono 897, redução para aproximação, 4 milhas para o PA, Victor 372, completo final R9, chame Torre 1, 1896. 286. Bola fica autorizada. Pronto, então após o pulo do Airbus da companhia, ali mantém. E após o Airbus, ali mantém, está autorizando a 7 horas. Solo 32, direita, solo Salvador, 121 décima margem. Direita 29, obrigado. Sou Salvador, bom dia, voo 897. Bom dia, bom dia, aproximação, aguarde. 3171, início de colagem, pista 10, vento variável 2,9 de densidade. Já decolagem 1-0, tá indo no 7 horas. Minuto 97, atente que os primeiros 90 metros da pista 10 estão fechados, cheque trem e guarde pista livre. Ok, obrigado, trem tá embaixo pra lá, guardando a autorização. Está a 1.3 milhas à esquerda da chegada Mari. Ok, sente o 9643. Estamos retornando já. Contact Tower 118.6. Kennedy 1014. O azul 4069. Clear taxi. Via taxi India Hill. Hold the shot 1810. And call tower 118.6. Azul 4069, thank you. 897, levou pista 10, vento de vento variável 3937. Paciente, tá autorizado para os gols 897. Doutor 271, decolou de Salvador. Aos 3-4, transforma 1-9-3-5. 1-9-3-5, bom dia, 3-1-7 horas. Bom dia. Level 180, para level 100. Fica 980. Escolha o caído, clear, bom para leve. 77, level 040. Clear to fly level 040, American 980. É 42, né? Escuta. Eu também, 42. Pronto, cópia. Pronto. Salvador Recife, 390, autorizado via Upper 58. Decola 1-0, curva esquerda, subida Pucca, transição Aracaju. Código 5412. Frequência do controle 1-9-35, torre 1-8-6. 390, autorizado para Recife, 3-8. Fala para o Cadete, curva esquerda, Pucca, Aracaju. 5412, transponde, controle 1193, torre 18,6, gol 642. 709, portão, chefando para o pushback e acionamento. Portará para o pushback e acionamento, 642. 355 no 4 na escuta. Pronto, cópia, triple. Salvador Aracaju, 150, Golf 677, decolada 1-0, curva esquerda, subida Pucca, Jamo após direto a Aracaju. 5425 transponder, frequência do controle 1-9-35, torre 1-8-6. Autorizado 950 Aracaju, Golfo 677, saída Pucajamo, Aracaju, controle 1935, transponder 5425, 35504. Quem manda foi da colagem curva esquerda. Tente a curva esquerda, triste, obrigado. Celular remoto sem plano para o pushback, acionamento. Chamarei 5504. Salve Salvador, gol 1897, Livrana, se escuta. Siga Alfa Juliette, posição 07. Juliette 07, obrigado. A uma milha de Duna no momento no nível 055, tem condições de completar a aproximação? Afirmativo, estamos agora interceptando o localizador, 9641. Estranho. Cuidado com o 9642, chame táxi. Repórter táxi, 9642. 3597, prossiga. Ponto cópia, 380 da Brasília. Afirmativo. Mandou Brasil autorizado, 380, aerovia Peruís, Open Zulu 17. Decolada 10, curva à direita, subida gole, transição ofito, código 5427. Frequência do controle 1 no 9, 35, torre 1 no 8, 6. Autorizado conforme 380, Brasília, Open Zulu 17, saída gole, ofito, decolada 10 com curva à direita. Controle 1935, torre 1860 e transponder 5427, o 3597. Médio, o 3597, qual o seu portão? Portão 4. Portão para o pushback, seu momento. Vai parar, obrigado. O 9641, bom dia, atende os primeiros 90 metros, estão fechados, todo autorizado, pista 10, check trem, vento variável 3,9 de intensidade. QSCENTE, Rio 9641, livre pouso não no zero. Gol, departure igual Gonza Transition. Climbing unrestricted flight level 320, azul 4069. No chame centro Recife na frequência 128.8, alterne 133.25. Ok, Recife 128.8, 3325, 3171. Na posição eu de chame o Brasília, frequência 1 no 26, 9.5 de intensidade.